Aqueles dias que você acorda e o baixo astral invade a sua porta. Todas as janelas sangraram, todas as pessoas sumiram. Não existe Minas mais por aqui. Você se transforma, corre, vai pra rua, quer ver as pessoas com cara de sol. Mas sobraram restos de lua, causando um eclipse na esquina. Não existe Minas mais por aqui. Só então você vai entender que em toda cidade é assim. Pessoas estão a querer a felicidade. Carros e buzinas em dizer que o meu coração se enganou. O mal que ele tinha era saudade de Minas. Você vai entender que em toda cidade é assim. Pessoas estão a querer a felicidade. Carros e buzinas vêm dizer que o meu coração se enganou. O mal que ele tinha era saudade.